Sempre pouso, pista 28, confirme 180 com 12? Sim, Matias. Obrigado. Tem condição de voar à direita, 060, a proa? Mais 3 milhas do 3070. Após as 3 milhas, direita 060. Direita 060. Reduza para 2109, na 3170, aguarde o último vetor para o localizador. Enche, reduzindo para 210 ou 3170. 1805, no solo às 32, continue em táxi até a Charlie, após prossiga via Juliette, portão 06. Via Charlie, Juliette, portão 06805. Salvador, tá 3520 para puxa acionamento no 2. Portão 2 está autorizado, tá 3520, chama o táxi. Chamará a câmera para o táxi, tá 3520. Oi, Salvador, muito boa noite, chegou no 64. Sempre que chamou? O 1643, aproximação final. Número 643, ponto de aproximação, guarda pista livre, ajuste padrão no 0 no 3, forma pista molhada, 28. Sim, 643. Contacte o Brasília Centro, City by Tifinas, 380, Salvador Campinas. Of course, request engine start idle power. O nome é 46, deve estar, está visual com o campo? Afirma, 643. Tudo autorizado, 28, 180 graus com 12 nós. 2 ou com 12? 12, 2 nós. Afirmativo, livre, pouso, pista 28, gol no 643. O azul 4062, reduz para 229, 220. Já, ao qual o centro do Brasil, Recife Centro, está level 380, ok? Stand by experience, em uma tipo position. 380 on the cargo ramp request, engine start, idle power. Quero, nesta proa irá interceptar 2 milhas, cerca de 1,5 milhas do marcador externo. Vai ter condição de aproximar? Posso vetorar e fazer um box? Tem condições, outra vez eu não sei dizer não. Copiado, reposto no localizador. Voltaremos. Salvador, Big A 1317. Big A, Big A 1317. Second. Yes, sir. Request engine start low power for cooling. Negative, negative. Maintain position and expect. Eight sequence, okay? Just a minute, just a minute. Salvador, Big A 1317, request one engine start low power. Maintaining position. Capitão localizador 3170. Completa aproximação, está 3170, torre 18.3. 3. Correio 31970 da TAM, baixar travado, visual com a pista. 4062 para 2000 pés, a pousada estabilizada. Tenta dizer quando a aproximação, guarda pista livre, ajuste padrão no 0 no 3. No 0 no 3, guardando. 105 no solo aos 37, autorizado táxi. Pode ser o ano 643, no solo aos 37. Autorizado táxi via Charlie Juliette, portão 09. Charlie Juliette, portão 09, Gono 643. Só para informação, o vento na zona de toque está com 7 de cauda e 16 da esquerda, ok? Sim, é muito grato. Alô, Tower, Argentina 19011, for sure, runway 28. T-position, word shot, runway 28, Argentina. Maintain, call shot, runway 28, Argentina 19011. Tower 3520 para o táxi com 113 POB, estamos com 2 horas e 57, alternando o retiro. Eita, aguardo para o táxi, tá? Aguardando. O TAN 3, correção, o TAN 3170, autorizado pouso 28, vento de 180 graus com 2 nós. Excelente, pouso autorizado 3170 da TAN. Precisa confirmar o portão para o gol número 64? 109. 9, obrigado. 3520, pode conseguir o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 28. Índia Alfa para o ponto de espera da 28, TAN 3520. Abigail 1217, Red Cop. Abigail 1317, go ahead. Sir Salvador Campinas, Sat Level 380, Airway Upper Risk 50, after flat road plan. Take off runway 28, after take off, left turn. Gold departure, after eval, after yield. Squawk 5466. And control Salvador 119.8. Confirme o... Okay, Big A 1317 is clear to Campinas, flight level 380, after departure runway 28 left turn, go, eval and confirm bliss. Upper Whiskey 50, squawk 5466, departure 119.8. Eu 370, som agora ao espaço 0, livre direita, ok? Pode prosseguir via Charlie, liberar na Charlie, após prosseguir via Índia, portão 02. Charlie, Índia, portão 02 à esquerda. Argentina 119, clear line up e maintain runway 28. Clear line up and way runway 28, Argentina 19R11. Argentina 7, from Gold Departure, Eval, after Eut. Okay, second departure after runway 28, left turn, join departure, go, and what is the fix after that, sir? To take off, roll departure, eval, and yield position. Okay, can you spell that, sir, please? Sarada pushback report for taxi. Abigail 1317. Roger, Big A 1317. Understand. Runway 28, departure left turn for the go, departure eval. And after eval? After eval, out position. Estabilizou ILS azul 4062. 4062, complete aproximação, torre 18, decimal 3. 183. Echo Uniform Delta Echo Sierra, confirm? That's right. Roger, thank you. Oi, Salvador, Rom 805, formação Bravo para Natal. Argentina 1911, 19111, jet 2 take off from 828, wind 200 degrees, 15 knots. Argentina 1911, after takeoff, would like to fly heading 300 due to weather. Jet to take off on way 28, wind 200 degrees, 16 knots. FM, we are clear for takeoff runway 28, and after takeoff, we are going to fly heading 300 due to weather. Negative, Washington 1911. Okay, maintain. Gold Departure, after Val, after Sagai. Negative. We have a CV in the runway extension, so we'd like to fly the heading 300 after takeoff. Torre Salvador Azul 4062 vai passar o final fix da pista 28, está estabilizado em ILS. Aguarde a pista livre Azul 4062. And Big A 1317 request engine start a pushback. Here is your post for tax. Roger, thank you. 3520, pronto no ponto espera da 28. Okay, Argentina 1911, clear for takeoff runway 28. To start the takeoff. We continue with the standard departure, Argentina 1911, we are taking off runway 28. Immediately, okay, Argentina 1911. Torre Gol 805, formação Bravo. 805, Natal, aguarde a cópia, número 2. Acerto. Azul 4062, quando é aproximação, aguarde pista livre, ok? Guardado. No 911, take off to 45, airborne 45, and contact have now control 119.8. 19-8, Argentina 19011. Azul 4062, pelo autorizado na 28, vento de 190 graus com 169. Livre pouso na 28, Azul. Salvador, report to go 158. 158, just a minute to cop. 158. Argentina 1910, correction 1911. E a deviation, grade Savannah, Ciclave mantém 400. Climb and change, Flight 400, Argentina 1911. Argentina 1911, after deviation, if you have condition, fly direct to Bali. Say again and spell the position for Argentina 1911. The position is Goli, Golfi Oscar Lima Echo. Okay, roger. After deviation, direct to Goli position. Golf Oscar Lima Echo, Argentina 1911. We up with 5-0 until Mossoró after open November 866 after conform flight rate flight route plan. Take off from 828 after take off right turn around the path with JBIT transition. Golf Echo Bravo India Tango transition. Squawk 5460 and contact control 119 8. Go 158, clear from Salvador to Lisboa, flight level 370, upper whiskey 50 to Mossoró, then upper November 866 via flight plan route, departure runway 28, after departure right turn, around departure J Beach transition, squawk 5460 and frequency 119.8. Correct, gate 10, report at start up and push. We'll go at Portugal 158, ready up. 3520, pronto, no ponto de espera da 28. Alinhar e manter, 3520. Alinhar e manter, 3520. 4062, solo agora os 47, livre táxi via a Charlie, após prossiga via Índia, portão 01. Livre via Charlie, após Índia, portão 01, azul 4062. Argentina 1911, call now Recife 128.8, if unable 1-3-5. 128.8, Argentina 1911. Good night. Night. Decolado agora as 49, controle 1-9.8, bom voo. 19.8, grato. Controle Salvador, até 3520. Até 3520, contato na decolagem, suba ao nível 190, será Aron, após Aron, Rua Acaju. Livre ascensão 190, após Aron, Aracaju, até 3520. Position 10, request pushback and 7. Approved report for taxi, Air Portugal 158. start approved, we'll call you for taxi control 158. Direto Aracaju. Direto Aracaju para o 3520. Patrão ligou no 896. Ora 896, prossiga. Pequeno desvio à direita. Desvio de informações. Coronel 896, após o desvio, vou ir para o Scari. Desça até 2000 pés, 2013. Ok, após desvio, Scari 2013, Coronel 896. Só 3520 vai efetuar desvio à esquerda para evitar a formação. Vai manter a magnética 005. Copiado, da 3520, após o desvio para o de Aracaju. Pós-desvios Aracaju, 3520. Corre com 805. Go ahead, Edgar. É o Gol 805, já tem nossa autorização. Só o 805, sim, estou apenas mais um minutinho, estou em contato com o Centro Recife agora. Obrigado. Copio, Gol 805. Mas escutam, 805. Salvador Natal, autorizado 370, aeroviante Zuluna 0, decolada 28, curva à direita, subida Aron, transição de par, o código é o 5463, já a frequência do controle em 119, decimal 8. Autorizado 805, Natal, 370, até Zuluna 0, saída Aron, transição de par, decola 28, curva à direita. Sendo 5463, controle 1198. Reto, correto. 06, portão chefão para o pushback acionamento. Vai chamar o 8. Tower Portugal 158, request taxi. Portugal 158, approve a taxi Juliet Alpha and route short 188. Clear to taxi via Juliet Alpha and route short 188 at Portugal 158. 1285, 1245, bom dia, 1285. Bom dia. Big 1317, we'll call you ready for taxi, thank you. Vanuzan, Gol 896. 896, 2000 pés, reposta estabilizado. Reposta estabilizado, 2000, Gol 896. estabilizado, boa noite 96. Boa noite 96, complete aproximação, torre 18, decimal 3. 18-3, boa noite, esteja. Boa noite, com 896. Estamos a 1,5 do externo, estabilizado, boa noite 96. Baixar de checada. Avistado, está visual com o campo? Afirmativo. Ciente, pouso autorizado, pista 28, vento de 200 graus, com 1-3 nós. Pouso autorizado 28, com 896. Confirmando cheque de vento? 19 agora, 190 graus, com 13 nós. 13 nós, confirme. 190 graus, com 13 nós. Ok, obrigado. Salvador com 1606, bom dia. 1606, muito bom dia, informo a pista 28, informação em curso é a Brava, aguarde autorização para Maceió 35. Paciente da Brava, aguardando a autorização. Torre Gon 805, gate 612, pushback acionamento. Tenha posição e aguarde a autorização Gol 1805. Ciente, não foi escuto, 805. Então, informe para informar, se a nave da companhia, o que está pousando agora, ela vai para o portão 07. Você irá aguardar a passagem da mesma e a retaguarda após correr aqui de solo para dar início ao seu push. Ciente, então após passagem da aeronave da companhia, vai estacionar no set, está autorizado, Gol 805. Tower Portugal 158, approaching holding point, runway 28, ready for departure. Clear to line up and maintain runway 28, Air Portugal. Clear to line up and maintain runway 28, Air Portugal 158. 1896, no solo agora, os 59, autorizado o táxi via Charlie, após prossegue via Juliette, seu portão 07. Charlie Juliette 07, reporta turbulência moderada na final, com vento de través de 28 nós. 28 nós? Afirmativo, na curtíssima, e tocou com 6 de cauda. Muito grato pela informação. Bueno.